Primeiro plano, agora se liga. Falou, Salvador, 5196. Caos como 3, lá. Táxi autorizado, Alfa, até antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5196. Fala, Marcelo Afatano. Jorge Afatano, prossiga. Tá na proximidade da rotatória, através norte da torre, visual com campo para cruzamento. A intenção é sobrevoando Iguatemi. Gente, cruza a final da 17, segue via setor norte para Iguatemi. Afirmo. Gente, é partilhando através da 17, ou através da final da 17. Vai reportando através da final da 17, Charlie Afatango. Vai cruzar via 1735? Afirmo, mantendo o setor norte. Ok. Um controle, 1-9-8, bom voo. Bora no 9-8, obrigado, uma boa tarde. Pastor 87, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus, como 2-9, altímetro no 0-2-1. Eu pouso, grato, pastor 87. Pastor Alfa Tango, reporte 1,5 milha do campo. 1,5 milha do campo, Charlie Alfa Tango. Decimal 9-5, ajuste 1-0-2-1. Autorizado, ajuste 1-0-2-1, no ponto de espera, torre de 2-9-5. E abate em índia, voo 1-1-8-4. Azul 5-1-9-6, autorizado. Juliette, portão 0-1, sem passagem ao tráfego Boeing 737 da Gol. Juliette, portão 1, 5-1-9-6, dando passagem pro Gol. Tango, temos aeronave a 2 milhas do externo, agiliza na medida do possível. Agilizar o Tchalefa Tango, tá bem na retaguarda da aeronave na final da novela. Gente. Torre, o Xené 6250, final LS Whisky. Xené 6250, continua a aproximação, informa o helicóptero cruzando o através da 1-0, deve livrar em menos de 1 minuto, continua a aproximação. Sim, ótimo. Oi, Salvador, bom dia. Salvador, para Juliette, Hotel Romeu, vou na prova da rotatória. Bom dia, Juliette, Hotel Romeu, 360 pela esquerda, sobre a rotatória, reporte ingressando na final 17. 360 na rotatória, reporte ingressando na Romeu. 6250, vento 1-60 graus, como 3-9, altímetro no 0-2-1, temos tráfego tocando a pista agora, guarde pista livre. Relativo 6250. Livrou a 1028, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, reporte no litoral. Vai reportar no litoral, tá? Chané 6250, helicóptero já cruzou, segue para o litoral sul sem interferir. Relativo 6250. Eu, 360 pela esquerda, na roda para. Tem que reportar na final da 17. Reporta, roda. O Pastor 87, solo 20, livre à direita, solo 121, decimal 1. Tá virando a porta à direita, o Pastor 87. Pastor 87, agiliza na medida do possível. Afirmativo, 87. Litoral, Charlie Alfa Tango. Segue via litoral, Charlie Alfa Tango. Afirma, até Iguatemi para sobrevoo, Charlie. Vai transferência. 6250, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus, como 2-9, altímetro no 0-2-1. Livre pouso na 1-0-6-2-5-7. Charlie Alfa Tango, chama controle 1-9-8, bom voo. 1-9-0, Delta. Dado Alfa, reporte na Delta para o treinamento de pista. Pastor 87, ciente, reporte na Delta. A Delta chama torre 1-1-8, 1-9-5 para cruzamento. Sim. na Delta chama Torre, passou o código. Antena 0. Anima Antena 0, voo 994. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Bravo Vitor Tango, na sinal 1-0, estabilizado. Bravo Vitor Tango, confirma a intenção, segue para 1-0. Cancelar mais próximo, prosseguir para 1-7, Bravo Vitor Tango. Sim, a gente reduz na medida do possível o Bravo Vitor Tango. A gente vai reduzir o Bravo Vitor Tango. 7 até Romeo, segue para 1-7, a partir de 2 milhas. Repete a final de 2, 4 de 4 agora. 6250, solo 2-2, livre direita, chame só 1-2-1, decima 1. 2-1, bom dia. Pastor 87, mantém a Delta aguardando para seguir para o parque de autoridade. É, voo 994, livre decolagem da 1-0, vento 150 graus, como 2 anos. Livre decolagem, voo 994. Tango, regras visuais aos 2-3, informa a aeronave nacional da 1-7 a 2 milhas e meia, siga inicialmente com proa da antiga rotatória e reporte para ingresso nacional da 1-7. Segue proa da antiga rotatória, reportará para ingresso nacional 1-7, o Bravo Vitor Tango. Tráfego nacional está na sua posição de 11 horas, reporte visual com o mesmo. Segue, reportará visual com o mesmo, o Bravo Vitor Tango. Delta Hotel Romeo, livre pouso na 1-7, vento 1-5-0 graus, como 3 nós, altímetro no 0-2-1. Grato, livre pouso na 1-7, Romeo. 1-2-4, decolado 1-7-3, controle 1-1, décima 8, bom voo. 9-8, bom voo. Pastor 8-7, está livre ingresso, reporte livrando parte de autoridades. Livre ingresso, reporte livrando parte de autoridades, Pastor 7. Tango visual com tráfego à frente? Afirmativo, Bravo Vitor Tango. Condições de seguir com o número 2? Afirmativo. Frente, o Bravo Vitor Tango reparte na final. Reparará na final, Bravo Vitor Tango. Romeu, solo 25, siga em frente, livre na Quebec, aguarde para o reingresso. Frente na Quebec. Final, baixado destravado, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Bravo Vitor Tango. Frente, frequência livre, estacionado, Pastor 87. Bravo. Bom dia, gol 1094. 1094, continua a aproximação, falando 1-0-9 já na curtíssima final da 1-7. É, menos de um minuto para liberar. Gol 1094, continua a aproximação. Continua, 1094. Bravo Vitor Tango, livre pouso da 1-7, vento 1-5-0 graus, como 3 nós, altímetro no 0-2-1. Pode abrir, Vitor Tango. faixa de pouso na 1-0, vento no 60 graus, cono 2-9, altímetro no 0-2-1. 1021, autorizado por 1-0, ou no 0-4. Corre, bom dia, gol 1394. Bom dia, gol no 394, reporte externo. Já meia milha de duna, senhor. Reporte, Simbra. Ok. Prove, torcendo o solo 27, palma ao pátio. Autorizado, Tec-Trek, parte livrando. Meu segue para o pátio 4. Mata. Tente, segue a aeronave que pousou. Para a barra, reporte livrando. Reporte alisando, Rondô. Papai Romero, telefotando. Telefotando, prossiga. Tá passando através do pátio de Pitaçu, instruções para ingresso e pouso em circuito 97. Gente, segue via litoral, reporte farol de Itapuã. Via linha do litoral para reportar no farol de Itapuã, o telefotando. Trabalho de pista livre. 4 solo aos 28, livre à direita, chame solo 121 decimal 1. Gente, solo 121 decimal 1, gol 1094. Patango, mantenha o farol de Itapuã, aguarde para seguir para o setor norte. Está aguardando o farol de Itapuã, antes ela está. Leque, tá bom, né? Que frequência ele vai estacionar? 1098, livrou, bom dia. Gol 1094, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, gol 1094. Farão no 7, com base pela direita, na retaguarda do banho da Gol, sem interferência, Charlie Alfa Tango. Circuito da 7, com base pela direita, vai na retaguarda do Gol, sem interferência, Charlie Alfa Tango. Hotel Juliette Serra, informação em curso hotel. Pronto, cópia. Romeu, Hotel Juliette Serra, confirme que prossegue para Manati. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, nível 1.000 pés, decola a pista 1.7, corredor Axé, primeira curva direita, transponda é 0.1.1.2, frequência do controle 1.1.1.9.8. A final da 1.7, tá? Romeu, Hotel Juliette Serra, conselhamento correto, confirme PLB. Romeu, Hotel Juliette Serra, para acionamento e decolagem, chame torre 118, decimal 95. 97, Hotel Alfa Tango. Alfa Tango, livre pouso na 97, vento no 40 graus com 111 nós, altímetro no 021. Livre pouso, Tango. Voo 1394, autorizado via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, voo 93. Certo, siga. Para o táxi. Tchau, Alfa Tango, solo aos 3-2, frequência livre estacionar. Livre estão já na torre nova lá ou estão aqui na velha aí? Estamos aqui nessa vermelhinha que fica em, atrás da antiga torre. Ah, talvez. Só curiosidade, obrigado. Salvador, gol 621. Confirme. O gol 1621. Autorização Congonhas, informação Golf. 1621, informação em curso, hotel, pronto, cópia? Pronto, cópia. Gol 1621, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upezulu 1-0, Rubave, Upezulu 1-6, saída da Euleda, transição ótima, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, transponder 5562, frequência do controle 119, décima 8. São Paulo no 360, Brasilu 1-0. Bubave, Upper Zulu 1-6, decola na 1-0, primeira curva, à direita da Euleda, só confirma o próximo fixo e o transponder 5562-1198, controle gol 621. Gol 1621, no nível 360, saída da Euleda, transição ótima. Ótima. Mike Oscar, Tango, Victor, Alfa. Gente, da Euleda, ótima. 360, autorizado, gol 621, obrigado. Gol 1621, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Porta para o pushback e acionamento, gol 1621. Tráfico do Salvador, gol 1648. Gol 1648. Afirmo, sentido hotel, autorização, mas melhor. Gol 1648, pronto, cópia. Gol 1648, autorizado, Serra Bravo, Mike Oscar, via Upezulu 17, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5572, frequência do controle 119, décimal 8. Autorizando 350, Marciove, autorizando o nosso tempo, decola o nosso tempo, como é que se chama, Pum Caracaju. 1648, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e o acionamento. Juliette Serra, fora do sol. Juliette Serra, fora do sol, 37, no controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Certo, 9, decimal 8. Orgão 621, pushback e acionamento na 09. Voo no 621, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Tá livre, reporte pronto para o táxi. Voo 621. Salvador, é o voo 1621, para o táxi. 181 a bordo, alternando Galeão com 4 horas de autonomia. Voo 1621, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 e a Fat 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, décima 95, ajuste 1021. Cruzado em frente via Fat 1, Índia, 10895 a torre, ponto de espera ajustado 621, voo 621. Bono 395, sentido da hotel. Uno 395, informação hotel, confere. Guarde cópia. Guarda cópia, Bono 395. Salvador, muito bom dia, Chinelo 6333, na posição 1-1, pronto para cópia. Para Guarulhos, aliás, São Paulo, com a rua 3620, se possível. Oceané 6333, informação em curso alto, aguarde para a cópia número 2. Aguardando para a cópia. Oceané 6333. Gol 1648, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportar aula 648. Zero 1621. Gol 1395. Gol 1395, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upenzulu 10, Bosch Pubave, Upenzulu 16, nível 360, saída Dael, Leda, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5015, frequência do controle 119.8. Ciente, autorizado 360 para São Paulo, via Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16. Decola no perfil da saída da El Leda, transição Motiva, da 10, curva direita. O transponder 5015, controle 119.8, gol no 395. Gol 1395, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará o gol no 395. Funcioné 6333, pronto, cópia. Paulo Salvador, bom dia, azul 5197, cliente da hotel. Azul 5197, informação hotel em curso, guarde cópia. Funcioné 6333, na escuta do solo. Azul 5197, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 10, Bosco Bade, Upper Zulu 16, saída da El, Dael Leda, transição Motiva, nível 340, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5014, frequência do controle 119.8. Autorizado lá para Campinas, 340, decola da 10, curva direita, na Dael Leda Motiva, o base e o Pesulu 16. Acionado 5054, chama 198. Azul 5197, transponder 5014, primeira aerovia, Upper Zulu 10, após o BAV, após o Upper Zulu 16. Então, transponder 5014, Upper Zulu 10, pro BAV e Upper Zulu 16. Azul 5197, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e o acionamento. Reportarei, 197. São Salvador, agora 648 para o táxi. 144 VOBA, 3 horas, doutora minha, alterna Fortaleza. Voo no 648, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1021. A 021, nível táxi a Índia, ponto de espera da 0, torre 1895, voo no 648. Né, 6333, na escuta do solo. Na escuta, senhor, prossiga. O Tioné 6333, pronto, cópia? Pronto, para cópia. O Tioné 6333, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Curvave, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda, transição Motiva, nível 360, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5576. Frequência do controle 119.8. Cliente autorizado conforme, nível de voo 36200. Saímos na Dael Leda Motiva, Upper Zulu 10 para o base, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu conforme o plano. Decola da 10, curva à direita 5576 e nossa saída em 119.8. Pro voo Chanel 6333, na posição 11, chamaremos pushback para mim. O Chanel 6333, controlamento correto, reporte quando pronto. Azul 4207, Sol 152, libera a direita, via Fox 121.1. 211 na Fox 4207. Salve Salvador, boa, bom dia, Azul 4207, livrou. Azul 4207, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, Azul 4207. Chamei a 140 para Hotel Confer para Maceió autorizado 350, via Brasil 17. Decolagem pistola 0, curva esquerda, perfil de saída Bucajama, após Aracaju, aciona 5570, controle 119.8. Autorizado, Mateo 350, Boca Jambo, Aru, circulando ao 0, esquerda, upper Zulu 17570, 198, Romeu no 40. Correto, Romeu no 40, tá no meio, tá. Controle 119.8. Gama grande. Amazon 597, vamos para o pushback, portão 1. Copia, falou Amazon 597. Negativo, prossiga. Vamos para o pushback, portão 1. Ok, autoridade, chama o táxi. 5197. Autorizado, chama o táxi, 5197. Solo Salvador, gol 1094. Gol 1094, bom dia, prossiga. Bom dia, transmite informação, hotel, autorização de tráfego, Fortaleza, nível 370. Ok, gol 1094, para Fortaleza autorizado, nível 370. Via PA do 19, após conforme a rota. Decolagem pistão na zero, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5020, controle 119.8. Atito Felipe 094, utilizado Fortaleza, decola capiteiro na zero, na primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Froti, prossegue via Pesulu 19. E após de acordo com a rota do volume de voo 370, ao nível autorizado, a frequência do controle 19.8, transponto 5020, gol 094, 2612. Correto, gol 1094, volta pronto, Fuxi. Está na pronta. Paulo, bom dia, pode 87. Castor 87, bom dia, prossiga. Plano visual para Daniel Passera 2287, confere. Afirmativo, 2287. Saberia informar, comandante, se foi feita alguma DLA, o plano que eu tenho aqui está vencido, era para as 12h50. Torre, Salvador 318, Cordial, estabilizado, localizador da X-Ray da 1-0. 3198, continua a aproximação, ajuste 1021. É o número 2 para pouso, reporte marcador de terra. 3198, vamos parar mais duas vezes. Atlético. São Salvador, bom dia, para 3191. A informação, hotel, autorização Galeão, nível 340. Tensão 3191, será coordenada 340, prepara a saída da EL aguardando. 340, saída da EL aguardando, 3191. O pastor 87 não escuta. Escuta. Ok, confere, eu não consegui entender. Foi feita alguma DLA? Vem aqui, o passou o plano, foi de petrolina. Não recordo o horário, deve ter sido feito. Eu consigo coordenar com o Sandro, a saída visual para ele. Ele está fazendo um voo de salão de defesa. Eu vou tentar realizar a coordenação, mas mantém escuta. Mantém, pastor. Solo Salvador, o sonho é 6333 para pushback acionamento 1-1. Pushback é 333, autorizado, portão 1-1, é porta ataque. Para ataque, 633. Ô, Solo 6140? Prossiga. Então, eu vou chamar ali pra gente. O Xenem 140, acredito que mais um minutinho, tô ali esperando, aguardando a aeronave da Zil liberar o setor, tá? Retaguarda, tio. Obrigado pela gentileza. Gol 1739 no solo 01, no livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. Solo 121, gol 739, pista à direita. Passa 40 minutos. 1197, à direita, vinte, ponto de espera 118, décima 95, ajuste no 021, bom gol. Direita, contrato 18, 9. Vamos dobrar no gol 1719. 3198, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 149. Pouso autorizado, 3198. Salvador, ground, go 1739. Go 1739, approach the taxi by Alpha Report for taxi Juliet. Alpha Report for Juliet, go 1739. Pronto, espera da 1, né? 5197, mantém a posição. Mantém, 5197, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém o no zero, 5197. No 3198 no solo 02, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. 121, à direita, obrigado. Salvador, 3198, livrou. Bom dia. Azul 5197, autorizado a decolar, pista 10, vento 140 graus, 122. Tem decolagem, 5197. Prossiga para a estrutura de 7, me desculpe. A coordenação está sendo feita, pastor 87. O plano foi terminado, porém ele está vendo a possibilidade de restabelecer com o plano de voo Recife. Mantenha-me, escute e aguarde. Pode falar, Juliet, com o 1739. Tem mais a posição, 1739. Tem uma data. Só levando a 395, pushback, acionamento 08. Aguarda, Gol no 395, posição 8. Aguarda, Gol no 3. Decolado 05, chame controle 119-8. 098 Azul, 5197, ponte. 1094, 8612, push back, acionamento. Aguarda, Gono 094. Aguarda. Via Juliet, 703. Juliet, 703, 3198, via Juliet, portão 7. Juliet, pro 7, 3198. Bom dia, Oceaner 6140, pode estar na novela, tá bom. Nível 340, decolagem pista 90, curva direita. Perfeito saída da El, Leda após Irumi. Recepta para novembro 857, prossegue após conforme a rota. Aciona 5024, controle 119, decimal 8. J Galeão, nível 340, decola opção 0, curva direita da El, Leda e Lund, campeão novembro 857. 5024 é o transponder, o controle 119-18, plan 3191. Plan 3191, cotejamento correto, chama pronto, portão 5. Vai chamar plan 3191. Na Galeão. 6333, autorizado táxi até ponto de espera, pista 0, via Pátio Índia. O ponto de espera chama a torre, 118.95, ajuste na 020, tentando representar um parquinho no portão 7. É, autorizado via Pátio Índia. O ponto de espera chama a torre, 6333. Gol na 395, na escuta? Na escuta, 395. Rodando a cruz do céu, assim que o abaixo da Vianca cruzar a retaguarda, está autorizado a iniciar, portão 8. Paciente, após o cruzamento do Avianca na retaguarda, autorizado e foi tirar o táxi. Gol na 395. Pastor 87, cópia. Não estendo, gol na 864. Uma possibilidade do pushback simultâneo com o colega do 8. pistão no zero, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 119. Livre pouso na 10, boa noite, mais 4. 17, cobre. Autorizado Serra November India Charlie, nível 105. Decolagem pista 1-0, curva à direita após a decolagem. Ingressa corredor Axé, restrita a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para acender a 1-0-5. Aciona transponder 5533, controle 1-1-9, decimal 8. Correto, cotejamento. Para o acionamento e táxi, chame a torre em 118.95, o ajuste na 020. Bom voo. Salvador Chiné, 6333, está pronto, espera da 1-0. O Chiné 6333, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e manter na 1-0, 6333. 95, segue o companhia como número 2 no ponto de espera Chiné Torre, no 8.95, ajuste na 020, via Pátio Índia. Aceito, segue companhia via Pátio Índia, pode ser 1-0, 2.895. Bom, Salvador, Tan 3191, posição 5, pushback acionamento. Aguarda, Tan 3191. Aguarda, Tan 3191. Salvador, bom dia, gol 1864, livrou via Fox 4. Bom dia, gol 1864, via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, gol 1864. Fulcené 6333, autorizado a decolar, pistão 0, vento 160 graus, 12 nós. Decolagem autorizada da 1-0-9-4, gol, pronto para o ataque, 184, 184 a bordo, uma altura antes de 3 horas e 10, alterna 3. Sente, gol 1-0-9-4, copiado, ataque superizado, via Pátio Índia, no ponto de espera Chiné Torre, 1-9-9-5, ajuste na 020, bom voo. Antigo, 1020, está livre do ataque, Pátio Índia, no ponto de espera 2-2-2-9-5, obrigado, nosso trabalho, 0-9-4. Angelete, Gol 9864. Juliette, portão 04, Gol 9864. Juliette, portão 04, Gol 9864. Janela 6333, decolada 13, chame controle 119 decimal 8. Controle 119 decimal 8, 6333. Torre 1094 da Gol, bom dia, ponto 0, capiteiro. 1094, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 122. Aline, coluna 0094. Pastor 87, livre táxi, chamando a intercessão. Pai Salvador, Gonal 395, número 2, pode ser dono 01. Gol 1395, mantenha a ponto de espera. Mantenha, boa noite.